A Efésios 2:10. Alguém pôde ler Efésios durante esses dias? Alguém fez uma leitura prévia? Eu já imagino. Só você? É? É um galardão por isso. É uma passagem, uma viagem para Israel. Eu imaginava que a gente talvez não tivesse lido, né? Então, eu queria sugerir que a gente tivesse primeiro uma leitura silenciosa desse primeiro material. Nós temos disponível, de forma eletrônica, o caderno que a gente usou lá em Lausanne. O caderno com a introdução, a Efésios, um roteiro de perguntas, etc. Perguntas de aplicação que vocês podem usar depois. Então, vou deixar isso disponível para vocês. Mas eu queria encorajar, no não tempo livre que haverá, né, no pouco tempo livre que haverá, que você desse uma olhadinha em Efésios e ajudar demais aqui a nossa conversa, assim, a nossa caminhada, o nosso trânsito, porque a gente vai ficar em cima do texto e trabalhando em cima do texto, sempre pensando assim, o que que Efésios está falando dessa nova vida? Vamos usar essa lente. Né? Por exemplo, a gente podia ler Efésios pensando na verdade. Obrigado. Podíamos pensar, ler Efésios pensando na verdade, por exemplo. Nós vamos ver que trata muito o tema da verdade. Mas Efésios fala muito de vida. E eu acho que a maioria de vocês está usando a NVI aí. Né? Então, por exemplo, quem está usando a atualizada, muitas vezes Efésios vai usar o verbo andar, que a NVI traduz como viver. Né? Então ajuda essa nossa leitura. Então, lê o livro de Efésios pensando nessa vida que nós recebemos em Cristo, essa nova vida que Cristo nos dá, que Cristo nos oferece. Ok? Então, vamos fazer a leitura silenciosa, Efésios 1:1 a Efésios 2:10. E você, por gentileza, marca aí, grifa aí tudo que você vê que tem relação com vida, com essa vida que nós recebemos em Cristo. Ok? Deu? Deu 2,10. A 2,10. Então, pensando nessa nova vida em Cristo, quero considerar 5 questões para que a gente possa conhecer melhor essa nova vida em Cristo. A primeira questão é o conhecimento, o contraste com a velha vida em Cristo, a antiga vida sem Cristo, fora de Cristo. Vocês vão reparar que o capítulo 2, os versos 1 a 3, então, não seguindo o texto linearmente, mas pensando no texto cronologicamente, Efésios 2, 1 a 3 fala da velha vida, da antiga vida. E é curioso que nós vamos ter 3 grandes blocos dentro de Efésios falando da velha vida. Por exemplo, o 2:11 vai começar falando exatamente disso também. Lembrai-vos de quem vocês eram sem Cristo. E depois, o capítulo 4, ele vai desenvolver vastamente, longamente, sobre a vida sem Cristo. Então, Paulo, ele vai falar para a gente da nova vida em Cristo, mas fazendo uma comparação, descrevendo, relembrando, deixando bem claro o que é a velha vida que nós estamos deixando, que nós estamos rejeitando, que nós estamos colocando de lado, e qual que é a nova vida. Quais são as qualidades, quais são as características, quais são as marcas, qual é a natureza, qual é o poder, qual é o sentido, qual é o significado dessa nova vida em Cristo. Então, a primeira questão que nós temos que considerar nesse bloco que nós estamos abordando hoje é como é que a velha vida é caracterizada, como é que a velha vida é percebida, é compreendida por Paulo. 2:1-3, Paulo diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. E como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Esse texto é um texto bem forte, que descreve de maneira muito, com cores bem intensas, a vida sem Cristo. Ele diz que quem está sem Cristo é alguém que está morto, embora esteja vivo. Morto em delitos e pecados. Mais ou menos um zumbi, assim, né? Zumbi, lembra? De história em quadrinhos, desenho animado. Alguém morto, que tem movimento. Se movimenta, mas uma vida anormal, incompleta, estranha. Então, Paulo diz que nós, sem Cristo, nos encontramos mortos. E a gente tem que pensar, refletir, avaliar bem essa compreensão, esse entendimento de Paulo. Mortos em delitos e pecados. Então, o pecado como transgressão da lei ou omissão da vontade de Deus resulta nessa morte, nessa separação de Deus, que é a fonte de toda a vida. Mas não pecado num sentido subjetivo, num sentido interior, de se sentir fazendo alguma coisa errada. É pecado num sentido objetivo, de transgressão da lei objetiva de Deus. Agora, Paulo aqui faz um contraste. Ele considera que os seus leitores, eles viviam outrora nesses delitos e pecados. Então, num outro tempo, eles viviam nesses delitos e pecados. Mas ele diz também, entre os quais todos nós vivíamos, inclusive os judeus que faziam parte dessa comunidade ou dessas comunidades que estão lendo essa carta. É muito interessante quando a gente observa Paulo. Por exemplo, Paulo fala assim: ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Então Paulo se considerava também como habitante antigo, anterior, desse império das trevas, mesmo sendo judeu, mesmo sendo circuncidado, mesmo estando debaixo da lei. Então, a abordagem que Paulo está começando a fazer nesse texto aqui não é uma abordagem clássica do Antigo Testamento, que pensa em termos étnicos. Uma etnia, um determinado povo é abençoado por Deus, os demais estão excluídos dessa bênção. A compreensão que Paulo tem é que tanto os judeus como os gentios fazem parte desse mundo no qual todos nós vivíamos. Todos fazem parte dessa humanidade sem Deus. E o Evangelho, a nova vida que ele vai apresentar, portanto, ela também se dirige e se destina a todas as pessoas que se encontram nessa condição. O Evangelho, a Boa Nova, esse poder de Deus que dá a nova vida, se destina, então, a todas as pessoas que se encontram nessa condição. E não pode alcançar quem não se encontra nessa condição. O Evangelho não faz sentido, a nova vida não faz sentido para quem não esteja morto em delitos e pecados. Então, uma questão assim, muito, vou dizer assim, muito complexa, de como que a gente percebe, como que a gente compreende isso e como que a gente compreende isso de maneira prática. Pensando, por exemplo, nos nossos familiares, na nossa sociedade, nas pessoas que a gente conhece, nos colegas da nossa convivência. Nós temos uma certa tendência, nos nossos dias, no nosso tempo, de minimizar, de diminuir a gravidade da situação espiritual, existencial que as pessoas se encontram. Mas quando a gente faz isso, a gente também diminui, reduz a eficácia do Evangelho que vem logo em seguida anunciado. Então, por exemplo, nas palavras dos evangelistas, Jesus falou assim: eu vim para buscar pecadores, eu não vim buscar justos. Quer dizer, o Messias, o trabalho do Messias, do rei, do reino, ele tem relevância especialmente para os pecadores, para quem não é justo, para quem está fora de lugar, para quem está desordenado, para quem precisa ter a vida reorganizada e reordenada. Bem, algumas descrições que Paulo faz nesse texto sobre a velha vida. Existe uma expressão que também é importante, muito importante, em Efésios, e que está diretamente relacionada ao discipulado, que é o termo seguir. Essa expressão, seguir ou segundo, ela tem tudo a ver com os parâmetros, com as referências que a gente tem para a nossa caminhada na nova vida. Na velha vida, a gente também segue alguma coisa. A gente também tem um caminho, tem algumas balizas que regulam a nossa caminhada. Então Paulo diz que esses que estavam mortos em delitos e pecados, ou os que estão mortos em delitos e pecados, eles andam segundo o curso, ou segundo o fluxo desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, segundo as inclinações da carne. Então, três potências, três forças que conduzem, que empurram, que produzem algum movimento nas pessoas, que são o curso do mundo, um fluxo externo, uma mentalidade externa. Essa é uma expressão que valeria a pena a gente meditar, aprofundar mais. O príncipe da potestade do ar, esse espírito que atua nos filhos da desobediência, e as inclinações da própria carne, que ele especifica como desejos e pensamentos, satisfazendo os desejos e os pensamentos. E essa velha vida, ela se encontra debaixo da ira, debaixo do julgamento de Deus. Essa é a velha vida descrita por Paulo nesses primeiros versos de Efésios 2. Talvez foi por isso que Paulo não começou com Efésios 2, porque ele começou com Efésios 1, né? Porque Efésios 2 é uma declaração assim, antropologicamente complexa, controversa, né? Principalmente nós que vivemos em dias de tanto humanismo, antropocentrismo, é uma declaração chocante, é uma declaração forte. Mas essa é a velha vida, e a gente deveria pensar mais, refletir mais e conversar um pouco mais. E nós vamos então observar que nas grandes divisões, nos grandes blocos de Efésios, Paulo sempre faz o contraste entre a velha vida antes de anunciar a nova vida. Então isso nos leva a uma segunda grande questão: qual que é a origem da nova vida? Onde que a nova vida se fundamenta? De onde que essa nova vida nasce? A nova vida que nós temos em Cristo. O versículo 2:4 começa com uma partícula adversativa, muito linda, muito bonita. Vocês já devem ter ouvido várias mensagens sobre isso. Na NVI é mais fraca, todavia. Mas a palavra é realmente mas. Então, em contraste com toda essa descrição de morte, de delito, de pecado, de curso desse mundo, de príncipe da potestade do ar, de satisfazer a vontade da carne, dos pensamentos, de ira, de todo esse, em contraste com esse quadro de julgamento, vem uma explosão de vida. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então aqui a gente tem a fonte de onde se origina essa nova vida. A fonte histórica, os fatos históricos dos quais nasce, dos quais brota essa nova vida. Então o texto começa em Deus. Deus sendo rico em misericórdia. Deus tendo uma grande, enorme e inesgotável capacidade de perceber com o seu coração a nossa condição de miséria, por causa do seu grande amor, Ele nos dá vida, nos dá essa nova vida. Mas aonde que Ele nos dá essa nova vida? Juntamente com Cristo. Em Cristo é nos dada essa nova vida. Mas como exatamente em Cristo? E aqui tem uma alusão, então, à morte e à ressurreição de Jesus, como os fatos básicos, os fundamentos de onde vem essa nova vida. Quer dizer, essa nova vida, ela não é meramente uma nova vida no sentido psicológico. Não é meramente, ou não é simplesmente a ideia de uma nova vida. Ela é, de fato, uma nova vida por causa do que Jesus realizou. Por causa da morte e da ressurreição histórica de Jesus. Essa nova vida foi dada juntamente com Cristo. Observa como o texto diz. Quando Cristo ressuscitou, com Cristo, Ele também nos ressuscita. Quando Cristo é ressuscitado, nós também somos ressuscitados. O pequeno trecho que o Reinaldo leu, no início, finalzinho do capítulo 1, ele repete esse raciocínio é um raciocínio que ele aparece em todo o livro, todo o texto de Efésios. O poder que operou na ressurreição de Cristo é o poder que está disponível para nos fazer andar em novidade de vida. Então, Jesus não apenas morreu pelos nossos pecados, morreu no nosso lugar, foi nosso substituto, foi nosso representante, mas Ele ressuscitou para que nós tivéssemos nova vida. Ele não só resolve as questões da velha vida com a cruz, mas, por meio da sua ressurreição, Ele nos dá a nova vida. Então, nós podemos andar em novidade de vida porque Jesus ressuscitou. E, de alguma maneira, por meio da nossa fé, como vai ser descrito mais para frente, nós somos unidos, nós somos ligados com Jesus, e quando Jesus recebe essa nova vida, a vida da ressurreição, a gente também recebe a possibilidade, o poder de andar em novidade de vida. Mais do que nos ressuscitar, essa nova vida, o texto diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. De novo, uma referência, uma alusão ao finalzinho do capítulo 1. Então, não apenas uma nova vida, uma nova natureza, gente que se encontrava morta, gente que estava sendo conduzida pelo curso desse mundo, pelo príncipe da potestade do ar, vivendo segundo os seus impulsos, os desejos da sua carne. Não só isso é quebrado, mas entramos numa nova esfera, numa nova dinâmica de vida, onde esses poderes que antes regiam e regulavam a existência, eles são quebrados e novos poderes, novos parâmetros são estabelecidos e nos capacitam a viver e andar de uma maneira diferenciada. Agora, repara muito, muito bem a ênfase na graça. Essa nova vida, ela não é recebida por qualquer tipo de ritual que nós façamos. A gente não experimenta essa nova vida por causa de um determinado ritual. A gente também não experimenta essa nova vida, ou tem a possibilidade de experimentar essa novidade de vida, por causa de alguma coisa que nós tenhamos feito. A ênfase o tempo todo é na graça, é um favor de Deus, é uma bênção de Deus, é um presente que Deus dá para a gente que se encontrava morta, para a gente que diante de Deus não tinha competência ou poder de fazer alguma coisa. Era a gente que estava sendo influenciada por esse curso desse mundo, por essas forças espirituais, por esse ambiente, por essa mentalidade maligna. Gente que vivia satisfazendo os seus próprios desejos, a sua própria carne, e essas pessoas, de graça, pela graça, como um presente, recebem essa nova vida. Então, a origem, a fonte dessa nova vida, ela se encontra, começa no coração misericordioso de Deus, ela nasce, ela brota, ela jorra da morte histórica de Jesus na cruz, e ela é liberada, ela é comunicada, ela é distribuída a partir da ressurreição de Jesus. E isso nos leva então a uma terceira questão. Como é que a gente participa? Como é que a gente se conecta nisso? Como é que acontece a ligação? Porque o fato é que nem todos entram nessa nova vida. Essa nova vida não funciona automaticamente para todos. Ele faz essa distinção. Tem uma linha divisória aqui. E isso é um ponto delicado para a nossa mente contemporânea. Mas tem uma linha divisória. Ele fala de alguns que outrora andavam, fala de alguns que agora continuam andando, fala de alguns que em Cristo experimentam esse poder. Ou seja, não é uma experiência automática e universal para todos. Não é. Ela é uma experiência, ela é experimentada, ela é vivenciada, ela é provada por alguns. Potencialmente ela é universal. Porque o espírito de toda a carta de Paulo aos Efésios é de que essa nova vida, de que essa graça, de que esse amor de Deus, ele inclui todas as etnias. Assim como todas as etnias, inclusive judeus, se encontram mortos em seus delitos e pecados, a graça do Evangelho, a nova vida, ela é potencialmente oferecida a todos, a judeus e a gentios, a todas as etnias, pessoas de todas as classes. Mas por que nem todos experimentam automaticamente esse poder, essa nova vida que foi concedida na ressurreição de Jesus? É o que ele responde logo em seguida. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mais uma vez a expressão salvos pela graça se repete duas vezes. Já havia aparecido duas vezes antes, mais uma vez essa ênfase. Essa ênfase que é pela graça, é um presente, é uma dádiva, é algo que Deus dá gratuitamente. Não é por causa de obras que alguém realize, determinadas obras. Não é por justiça própria, por alguém ser super justo, super correto. Não que a gente não devemos ser justos, devemos ser corretos. Não é por alguém ser politicamente correto. Não é por causa de determinados rituais. Não é por nenhum tipo de obra. É exclusivamente pela graça, como um favor que Deus concede. A gente precisa pensar um pouquinho, então, no que significa fé. A gente escuta tantas vezes as pessoas falando, tem muita fé. Né? Não é desse tipo de fé que ele está falando. A questão aqui não é a quantidade de fé. É uma fé específica. Mediante a fé, você é conectado, você se linka, você se abre para a experimentação dessa nova vida, desses poderes que estão sendo anunciados, estão sendo comunicados aqui. A fé, no livro de Efésios, ela é resultado da pregação do Evangelho. Efésios 1,13 diz que, tendo ouvido o Evangelho, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito. Então, Efésios 1,13 é um verso chave que tem essa ordem dos eventos. Tendo ouvido o Evangelho, tendo nele crido, fostes salvos, fostes selados com o Espírito. Esse é um pensamento paulino que aparece em diversas suas epístolas. Por exemplo, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Né? Ouvir o quê? Ouvir a mensagem de Cristo. Então, dessa mensagem do Evangelho, essa mensagem que nós estamos falando, Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus ressuscitou para que nós tivéssemos nova vida. Esse Evangelho que vai sendo falado, que vai sendo declarado, ele vai aquecendo o nosso coração. Ele vai despertando a fé. Ele vai chamando a fé à existência. É a palavra de Cristo, é a mensagem de Cristo, é a história de Jesus, do Deus que nos amou, que enviou seu Filho, que entrou na história, que comunicou ensinamentos maravilhosos, que abençoou as pessoas, que curou os enfermos, que libertou os oprimidos de Satanás. Enfim, todo o Evangelho. Esse Evangelho, quando vai sendo contado, quando vai sendo ministrado, quando vai sendo anunciado, quando vai sendo vivido, esse Evangelho, ele suscita, ele desperta a fé, desperta a confiança de que a palavra de Deus, as promessas de Deus, elas são verdadeiras. Então nós estamos falando de uma fé objetiva, não de uma fé que é fé em algo, não um sentimento difuso, não uma intensidade de fé, mediante a fé, a confiança na palavra e nas promessas do Evangelho. Quando a pessoa escuta o Evangelho, crê no Evangelho, ela recebe, ela começa a experimentar, ela entra nessa dinâmica da nova vida. Ela entra nesse novo fluxo. Antes ela seguia o curso desse mundo, o espírito que opera nos filhos da desobediência, seguia a sua própria carne. Um dia ela começa a ouvir o Evangelho. E o Evangelho começa a produzir alguns efeitos na sua mente, algum sentido no seu coração, começa a fazer algum nexo, e a pessoa abraça o Evangelho, adere a Jesus, e aí ela começa a entrar nessa nova dinâmica, nessa nova vida. Funciona assim, é assim que Paulo descreve. Então, nós temos a velha vida, nós temos os fundamentos dessa nova vida em Cristo, nós temos o meio, o mediante, como se ingressa, como se conecta com essa nova vida. Mas nós temos nesse texto, nesse bloco que nós vemos hoje, cinco grandes arquétipos, cinco grandes parâmetros, cinco grandes referências de como que essa nova vida ela é nutrida, ela é sustentada, ela é alimentada. Aqui são as bênçãos do capítulo 1. A partir do versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Cinco grandes bênçãos espirituais. Alguns contam seis, outros contam sete, mas eu acho que são cinco. Então, há controvérsias, né? Mas cinco grandes referências. Lembra, quais eram as referências na velha vida? Era o curso desse mundo, o espírito da potestade do ar, que opera nos filhos de obediência, os desejos da carne, e tudo isso debaixo da ira de Deus. Mas e a nova vida? Quais são as referências? Quais são os arquétipos? Onde que essa nova vida se fixa? Quais são os pontos de apoio que a gente tem aqui? E aqui é muito importante isso. E nós estamos muito acostumados com leituras românticas, muito psicologizadas na Bíblia. Aqui nós estamos falando agora de fatos, que são, inclusive, fatos meta-históricos, nos quais se baseia essa nova vida. Não simplesmente um afeto, uma emoção. Nenhum problema com os afetos, com as emoções, mas a nova vida, ela transcende a isso. Então, Paulo começa falando que a primeira grande bênção espiritual é termos sido escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, a escolha dessa nova vida, em última análise, ela procede de Deus. É Deus que escolheu dar nova vida. O fundamento da nova vida é o próprio Deus. O Deus cheio de misericórdia, o Deus cheio de amor, que gratuitamente dá nova vida. Quer dizer, a nova vida não depende da nossa excelência. A nova vida não depende do nosso desempenho. A nova vida, ela é inspirada, ela é soprada, ela é alimentada. O ambiente da nova vida é o próprio Deus que escolhe dar nova vida. É o Deus que, antes do mundo ter sido fundado, escolheu ter um povo santo, separado e irrepreensível. Ou seja, uma escolha atemporal e espacial. É antes da fundação do mundo. Agora, como que nós... Tenho certeza que vocês já estão pensando aí. Agora quero ver o que ele vai falar de escolhidos e predestinados. Não vou falar nada, não. Acho que eu vou falar uma coisa? Tá doido? Isso aqui foi antes da fundação do mundo. Antes do tempo. Antes do espaço. Eu não estava lá. Vocês também não. E o nosso cérebro, a nossa mente, funciona condicionado a tempo e espaço. Então... a gente pode aqui, como bons mineiros, comer a sopa pela beirada. Mas isso aqui está muito além da nossa capacidade de entender. Mas, por mais difícil que seja entender essencialmente o que, que seja essa escolha, o fato é que coloca a escolha na dimensão do divino e do eterno, e não simplesmente na base das nossas oscilações, inconstâncias e incompreensões. Entende? O fundamento da nossa vida não é eu escolhi, não é eu entendi todos os detalhes como isso funciona, não. O fundamento, o grande ambiente dessa nova vida é a escolha de Deus. Mais do que falar da escolha, fala da finalidade. Fala que foram escolhidos para ser santos e irrepreensíveis. Entende? O ponto talvez mais importante é não seja a escolha. Eu não tenho problema com Deus que escolhe. Porque um Deus que não escolhe, que tipo de Deus que é? Então, um Deus que escolhe está jóia, está ótimo. A ênfase desse texto é que Deus escolheu para. Ele escolheu para uma nova vida. Ele escolheu para uma vida santa. Para uma vida separada. Mas separada do quê? Separada do curso desse mundo. Separada do príncipe da potestade do ar, separada da escravidão aos desejos da própria carne, separada da confusão dos pensamentos, separada da ira, entende? Separados, escolhidos, para serem santos e irrepreensíveis perante Ele mesmo. Então, esse é um primeiro arquétipo, esse é um primeiro parâmetro, uma primeira referência dessa nova vida. A segunda bênção, a segunda referência, é que foram predestinados em amor para adoção de filhos. E aí, é interessante observar que a predestinação, tão controversa e tão complexa em alguns círculos, que provoca tantas divisões, a predestinação, ela foi em amor. Então, a predestinação devia ser uma coisa que une, né? E aproxima, e não que divide. Pelo menos foi assim com Deus. Quando Deus predestinou, foi em amor e gerou adoção. Gerou adoção de filhos. A finalidade é a formação da família de Deus, a formação de um povo de Deus, e não a formação de um grupo de condenados, predestinados para adoção de filhos. Uma terceira bênção é a bênção da redenção. Redenção, comprados do cativeiro. Vocês sabem a história, conhecem a palavra redenção? A palavra redenção se refere a um sujeito que entra no mercado de escravos, escolhe alguns escravos, compra aqueles escravos, tira eles daquele ambiente e levam para a sua casa, agora debaixo da sua influência. Essa é a ideia de redenção. Então é tirar de um cativeiro. E o texto relaciona redenção com remissão de pecados, com liquidação da dívida. Então todos os pecados, tudo aquilo que prendia alguém debaixo daquele antigo senhorio, o curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, os desejos da própria carne, as feras de ira, tudo que prendia alguém a essa esfera foi liquidado. Todo vínculo foi cortado. E é muito bonita a frase que fala assim: redenção pelo seu sangue, versículo 7, né? A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Não é a remissão dos pecados, não é a liquidação dos pecados com restrições, com reserva. É uma grande liquidação de pecados. Liquidação não no sentido de oferta, entendeu? Liquidação no sentido de quitação. Quitou completamente a dívida, toda a dívida. O poder para quitar os vínculos, a dívida, a ligação com essa antiga esfera, ela não é limitada. Ela é total. Abundância de graça. Abundância de graça. Graça derramada de maneira abundante. Nós vamos falar mais sobre isso, porque Efésios dá muita ênfase no fato de que não existe nenhum pecado que não possa ser remido por Jesus. O sangue de Jesus é mais poderoso que qualquer pecado. O sangue de Jesus é tão poderoso, conforme nós vamos continuar lendo em Efésios, que ele é capaz de integrar pessoas que se odeiam, de aproximar, de ligar, de reconectar pessoas que são inimigas. Então, Efésios vai tratar mais desse tema, mesmo sendo um tema que alguns considerem rude ou cruento demais para os nossos dias. Mas o fato é que o Paulo está afirmando que é por causa do sangue de Jesus que os nossos pecados são perdoados, que a nossa dívida é quitada, que nossos vínculos com esse antigo domínio são rompidos, que novos relacionamentos são estabelecidos. Então, há toda uma ênfase muito grande aqui em Efésios no fato, na ligação direta com a obra de Jesus na cruz. Mas uma quarta bênção, uma quarta referência, um quarto arquétipo fundamental é a revelação dos propósitos divinos. Então, versículo 9, ele diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Olha essa frase. Eu considero essa frase como uma das frases mais importantes. Eu acho que tem... Paulo queria chegar nessa frase aqui: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Quer dizer, ele está falando assim: a vontade de Deus, ela foi revelada. A vontade de Deus, ela está sendo compartilhada. Em Cristo, nós estamos nos tornando cientes da vontade de Deus. Não mais a vontade da carne, dos pensamentos, não mais os nossos desejos contraditórios, mas a revelação dos propósitos divinos. E qual que é o propósito divino? Reunir todas as coisas debaixo do senhorio de Cristo. Então, eu imagino que Paulo está tendo em mente uma comunidade ou algumas igrejas que estão enfrentando aquela tensão entre judeus e gentios, os judeus com seus costumes, com as suas leis, com as suas regras alimentares, os gentios também com seus costumes, com seus hábitos,

Das coisas da empresa. se alguém chegou no meio, pode já também fazer a inscrição ali com a Cássia e ver qual quarto vai ficar, por favor. Pô, sou cara. A foto que mostra a essência da missão do Brasil. Você vai pra casa? Você tá no seu local de trabalho? Eu não, eu vou pra casa, meu amigo. Se meu chefe me ligar, eu tenho que ir lá para o Samsung. Essa é uma desvantagem de trabalhar nesse curso. Não, tem a desvantagem também que assim, que nem se pode trabalhar, que nem a Lili. Conseguiu trabalhar uma semana de fora da Lili. Não, então, eu faço isso direto. Só que assim, ao mesmo tempo, isso é bom. Porque você não tem o seu espaço. Eu tenho muito. Meu irmão está trabalhando agora, se minha mãe parou, esteja. Mas assim, tem muito assim, você, eu acho que é importante você ter resultado o seu espaço. Aqui no escritório, eu estou trabalhando. Eu, por isso, eu não consigo lá de casa. Eu vou embora, porque eu vou comer muito, porque eu vou com quando teve o grupo de obreiros e agregados pré-CM, que foi com o Bruno Rochão. Aí ele não ficou aqui. Aí eu fiquei. Foi que foi um pouco chato, né? Desculpa, né? A vantagem de ser dívida, pelo menos. 2004 eu dei na universidade, estava em Andrade. É, então eu estava no. Não, não, não, não. E você? Você tá? Ele já é muito velho, você não tem. Você é de quando? Você é de 2000? Não, ele é de 2003. Eu entrei na minha opção. Em 2006, no Missão, eu já não pude ir porque eu estava no estágio. Né? Aí eu tinha começado o estágio. Em 2006, eu tinha começado o estágio, não podia Missão por causa disso. Mas eu fui no... Gente, mas estágio, sair... Não é nem uma semana no Missão. É uma semana. É uma semana, o Missão era uma semana. Não, então, mas assim, uma semana de estágio. Só que assim, você conseguiu. É o primeiro mês de trabalho. Eu fui pro IPR fazendo estágio. Mas não, claro, não, eu não. Vem cá, mas também essas empresas aí do interior do Brasil aí. Não, era serviço público. Ah! Melhor ainda, né? Só que, gente, janeiro era quase impossível eu conseguir janeiro, na época de mais trabalho naquela secretaria. O IPL é a hora que você quer ver de lá, que está acontecendo, é IPL. De segurança pública e tal? E é a parte. O pessoal lá de Capitão. Explica o seu. Como assim? Aí eu tô tentando lembrar qual pessoal que você conhece. O pessoal do CE, do IPS? Não, não tem. Qual o pessoal? É, pessoal. É, que é a Rios, né? É, não, eles não querem. A Preta, ela vai pra Assembleia Mundial, né? Deixa eu pegar. Tem como dizer. Mas ela tá querendo ir para a Câmara Regional, né? Mas aí me vieram, como delegado, me vieram de Gonçalo, com o Guia Natália. Vamos voltando. O lugar da palestra. Bruno, E se vocês puderem ajudar a chamar o pessoal, por favor. Vamos? Comecei. Ah, vamos, Bruno. Agora é chá. Vamos lá. Vamos lá, gente! Não, tem chá. Agora é chá. Porque já que eu não sou, eu posso falar alguma coisa que eu não posso dizer. Quê? Vou pegar, né? Tipo, sendo café. Ah, não, o fio. É que é o fio, né? É o fio. Era legal. Uma vez eu vi uma técnica em acampamento que é assim: quem escutou bate palma, quem escutou bate duas palmas. Na segunda já tá todo mundo quieto. Essa, ai, desculpa. Como que eu explico quem é a Viva que conhece ele? Bom, pessoal, agora nessa segunda parte da manhã a gente vai ter um momento de palestra sobre prioridades para a vida, onde a gente vai resgatar um pouco das três prioridades que a ABU escolheu dentre as prioridades da IFES, e aqui a gente vai conversar